Aqui é o Marlon Martins e você está ouvindo o podcast Meteorologia e Qualidade. E a ideia dele é trazer o quê? Situações, perguntas, dúvidas, trazer convidados, tudo falando sobre meteorologia e qualidade. É isso aí, vamos dar o pontapé inicial nesse projeto. Valeu e aguardo você no próximo Meteorologia e Qualidade.